ser uma chance, você negou. Implorei aos seus pés pra ficar e você não ficou. Me trocou por outro qualquer e não quis nem saber. Eu fiquei quase louco, sofrendo, pensando em você. O tempo foi passando e o cara te abandonou. Enquanto ele te usava, eu sozinho chorava pelo seu amor. Enquanto ele te usava, eu sozinho chorava pelo seu amor. Agora você tá colhendo o mal que plantou. Sofrendo sozinha não tem mais valor. Ninguém vai te amar o quanto eu te amei. É pra você aprender a dar valor o que tem. Nunca mais brincar com sentimentos de alguém. Esqueça que um dia eu tanto te amei. Passando e o cara te abandonou. Enquanto ele te usava, eu sozinho chorava pelo seu amor. Enquanto ele te usava, eu sozinho chorava pelo seu amor. Agora você tá colhendo o mal que plantou. Sofrendo sozinha não tem mais valor. Ninguém vai te amar o quanto eu te amei. É pra você aprender a dar valor o que tem. Nunca mais brincar com sentimentos de alguém. Esqueça que um dia eu tanto te amei. Esqueça que um dia eu tanto te amei. Esqueça que um dia eu tanto te amei.